Theo, o que, que a gente tá vendo? O quê? Você tá vendo Toy Story? É? Mas qual Toy Story é esse? Um, dois ou três? É o três? Ou dois? Não. Nenhum desses. É o quatro. Antes de todo mundo. Dá um beijo. É. Tá bom. Olha só. Esse é o boletim do Área 53. Tá? E eu estava lendo no grupo do Área 53 o pessoal falando. É o quê? É? Dá um oi pro pessoal do Área 53. Manda um beijo pra eles, dá um oi pro pessoal da 53. Não, nenhuma manifestação. Bom, tá bom. Então o que acontece? Eu vi eles fazendo teoria. E tem uma teoria muito boa. Ah, cadê aqui a teoria? Reino quântico. Vórtex temporal. Ou seja, eles poderiam evitar que Thanos devastasse o universo retornando no tempo. Essa também seria a explicação do porquê de tantas cenas de filmes anteriores do MCU, como Enterro de Peggy e a primeira aventura do Homem de Ferro e Thor com Odin. O papel do Reino Quântico ainda fica explícito quando sabemos que Scott Lang, o Homem Vespa, ou seja, essa matéria é da revista quem? Provavelmente quem escreveu a matéria não conhece muito desse universo. Então o Homem Vespa, Scott Lang, ficou preso por lá em um Homem-Formiga e a Vespa. E enquanto a Vespa foi desintegrada pelo Thanos. Scott, inclusive, aparece no trailer com expressão de surpresa na frente da casa da ex-mulher e da filha, que tem aparência de abandono. Sucessora do Gavião Arqueiro. Caralho, o funk aqui do lado tá altão, mano. A galera tá no ritmo do feriado mesmo. Os diretores prometeram que Gavião Arqueiro teria um arco bem importante. Primeira especulação é que a cena é um momento do passado, antes da dizimação de Thanos e que ele já era treinando a filha. Mas a Lila Barton, filha de Clint, não é tão crescida e até agora não foi revelado o nome da personagem de Catherine Langford. Claro, para o filme, existe a possibilidade de que ela seja mesmo que Bishop, famosa nos cômics. Nos quadrinhos, a moça é uma socialite que assume o papel do Gavião Arqueiro quando o time original dos Vingadores se desfaz. Uma nova leva de jovens heróis retoma o grupo. Outra teoria é que os roteiristas teriam combinado com Lily e Kate. Teriam combinado Lily e Kate em um só personagem, já que não existiria razão para Clint se encontrar com a heroína na atual timeline. E aí tem a busca por vingança do Gavião Arqueiro. As chances que a família de Clint Barton tenham desaparecido são grandes, por completo. Isso explica porque o Gavião Arqueiro aparece em fotos do set no trailer vestido como Ronin. Em japonês significa um samurai freelancer sem um mestre. Nos quadrinhos, vários personagens adotaram essa identidade. A teoria de que o Gavião Arqueiro se aposentou após os eventos de Vingadores, Era de Ultron e Capitão América Guerra Civil, e a destruição de Thanos teria feito ele voltar ativo como uma espécie de justiceiro solitário. Os fãs mais atentos repararam. A verdade é que a matéria não está falando teoria nenhuma. Já tem gente shippando o casal Thor e Capitão Marvel. Tem gente que fala da morte do Capitão América. Vamos às teorias do pessoal do Área 53. Capitão América vai morrer ou ficar no passado com a PEG. Gavião virou Ronin por ter perdido a toda a família no massacre do Thanos. É o que tem. Capitão Marvel vai morrer em alguma parte do filme. É, a Teodora tá entrando. Pode ter uma entidade dentro de cada joia do infinito. Além do Thanos, qual outro Eterno pode aparecer nesse filme? Drax vai morrer de vez? Aí, essa é a teoria da Lu. Agora a teoria da Nath. Capitão é avisado. A dela é mais intrínseca. Capitão é avisado pelo Tony sobre o Thanos quando eles retornam para o Vingadores 1. Cap sempre soube o que estava acontecendo durante todos os eventos pós Vingadores 1. O Capitão morre no final para salvar todos da Joia da Alma. Tony não morre, mas passa o manto para a irmã do Pantera. A cena mais forte vai ser o Arqueiro lembrando como toda a família desapareceu diante dele. Caralho, mais forte do que aquela cena do Homem-Aranha. Isso aí. É mais forte, é a família do cara, pô. Tem mulher, filhos. Só que se a família dele simplesmente desaparecer, não é mais forte do que o Stark. Me desculpe. Stark, eu estou com medo. Eu não quero morrer. Escuta só. Tá prestando atenção? Teoria da Ló. O Lô. Linha do tempo 1. Pós-derrota de Wakanda. Wakanda não dá, né? Wakanda. E quando todos os heróis estão reunidos na base, chega a Capitã Marvel, eles vão atrás do Thanos, só que são derrotados novamente, e é nessa batalha que a Capitã Marvel vai morrer. É que eu concordo. É o quê? É o quê? Acho que todo mundo está falando. Linha do Tempo 2. Meses após a morte de Capitã Marvel, Tony e Nebula conseguem voltar para a Terra e com a ajuda da Nebula ou Nebula, Nebulosa, é porque ela botou Nebula de Nebulosa, descobre onde fica o Jardim do Thanos. Nisso, o Homem-Formiga consegue sair do Reino Quântico e descobre que o mundo está um caos. A Viúva Negra vai atrás do Gavião. Como é que é? A Nebulosa precisa chegar na Terra para poder falar onde é o Jardim do Thanos. A Viúva Negra vai atrás do Gavião, só que ele agora é o Ronin. Então, com Capitão América, Viúva Negra. Oi, Théo. Que foi? Começou a chorar do nada. Só que com Capitão América, Viúva Negra, Ronin, Thor, Hulk, Homem de Ferro, Rocket, Nebulosa, Máquina de Combate e Homem-Formiga, eles desenvolvem os trajes do Reino Quântico, vão para o passado, só que acho que pode dar muito ruim, e eles se separam em várias linhas temporais. Essa é nova, hein? Porque temos o Capitão América, Homem de Ferro e Homem-Formiga do futuro na Batalha de Nova York. Rocket e Nebulosa pode estar em Xandá tentando avisar eles do passado que o Thanos conseguiu juntar todas as joias e que eles têm que achar um jeito de usar as joias para reverter o estalo. Thor pode ter ido para a linha do temporal da Era de Ultron, porque foi nesse momento em que ele teve a visão de que as joias do infinito estavam sendo reunidas para um possível genocídio. Ele só não sabia quem era ainda. Ele pode avisar os Vingadores da Era de Ultron de que a ameaça está ficando mais forte, que estão se preparando para atacar o universo. Tá escutando? E com eles separados em várias linhas do tempo, isso pode alterar algumas simples coisas na linha do tempo normal. Eles podem até resgatar as joias do infinito e criar uma nova manopla. Ela tá falando que os Vingadores vão criar uma manopla? Ah, mas isso também já vai ter alguma coisa ali, que eles... Ah, o que você quer, filha? Quer bolo? Quer bolo? Aí ele pode tentar reverter o estalo. Podem, né? Se eles tiverem alguém forte o suficiente pra aguentar todo aquele poder. Seria que a Capitã Marvel iria usar... Não, pô, Capitã Marvel. Iria usar... Uma manopla... Caralho! Capitã Marvel não é humana? É, pô, mas ela foi, né... Ela é pica das galáxias, pô. Literalmente. Eles não conseguiram desfazer completamente o estalo. Mas com eles tem a joia da alma... Como eles têm a joia da alma... Conseguiram resgatar alguns heróis que podem ser úteis para a batalha final contra Thanos. Isso eu acho que é outra coisa, pelo que eu entendi. Então, logo os Vingadores originais estão juntos com Guardiões da Galáxia, Doutor Estranho, Homem-Formiga e Vespa, Homem-Aranha, Pantera Negra e seu exército. E a Capitã Marvel pode ser esse super ser que vai desfazer o verdadeiro estalo do Thanos. Mas quem pode matar ele acha que vai ser o Homem de Ferro. Enfim. Mas essa última parte faz sentido. Que a Capitã Marvel não, vai vestir uma... Homem de Ferro. Aqui. Ah, mas é o lance da vingança. Ele vai sacrificar. Lá no planeta, que o Doutor Estranho tava assim, ele falou que ele viu 300 milhões de possibilidades e que em só uma ele conseguia derrotar o Thanos. Ah. Só que essa uma podia ser não derrotar o Thanos ali. Não. Derrotar o Thanos no futuro. Entendo. E aí? Tanto é que ele só entregou a joia do tempo. Era do tempo? É, do tempo. Pro Titã por causa disso. Pra mim, a Capitã Marvel vai ser importante, mas a chave disso tudo vai ser o Homem de Ferro. O Tony Stark. E faz sentido. Eu concordo que a Capitã Marvel vai morrer. Mas eu não acredito que ela vai ficar morta. Só que eles vão voltar no tempo. Aí alguém vai avisar alguém. Aí alguém vai tomar alguma atitude diferente do que tomaram. E não, aí eles vão reunir essas joias antes hoje, do Thanos. Hoje, e dar pra alguém. Hoje. E essa pessoa é a Capitã Marvel do passado, antes de morrer. Olha só, tudo bem, eles voltarem no tempo. Só que meu irmão... Se, tipo assim, voltar no tempo pra resolver o problema, vai ficar uma merda, vai ficar que nem a porra do American Horror Story, que fez exatamente isso. Fez o no quê? No final da 8ª temporada, tem uma bruxa foda que volta no tempo e evita que tudo aconteceu. Aí ficou uma merda. Ah, aí fica tudo normal. Tipo assim, é a bagulho mais preguiçoso que tem, cara. O que você tá comendo, Tudu? Boa, Game of Thrones. Tem nego falando... Do Game of Thrones que... ou do... Do Game of Thrones. Segundo assunto. Não, tá. Tem nego falando que o Azor Ahai não é nem a Daenerys, nem o Jon Snow. Sou eu, né? É o Jaime. Eita porra. Entendeu? Fodeu. Que ele vai matar a Cersei, fazer um negócio lá da luminífera, não sei o que, bababá, pegar fogo. Isso aí, Chance. Tu sabe disso, né? Tu sabe. Então. E que aí, porque assim, o Jamie pra Interfell, foda-se, é só um Jamie. Ele nem é um espadacinho, então é um espadacinho. Ah. E todo mundo sabe que quem vai matar a Cersei é ele. Ou pelo menos todo mundo espera que isso aconteça. Ó. Né? Oh. Aí, deixa eu falar. Aí, o nego tá achando que quando ele matar ela, ele vai ser uma porra do Azor Ahai. Faz sentido. Faz sentido. E cara, se tu pensar... Faz sentido. Faz sentido. Ó, a Nath falou que Dany morre no parto do filho do Jon. Possível. Ele morre e vira o rei dos White Walkers. Não, esse negócio... White Walker vai acabar, cara. E o filho dos dois que vira o rei de Westeros. Não, o filho dos dois virar o rei de Westeros é possível, mas que não. A Ló falou que o Winterfell vai pegar fogo com a invasão do Rei da Noite. Botei, a cara tá falando que o Jaime e Lannister é o Azor Ahai. Botei. Vou botar. E vamos ter muitas baixas, tipo Tormund, Missandei e, Jorah. Eu não acho que vai ser a Missandei que vai morrer. Eu acho que vai ser o Verme Cinzento que vai morrer e a Missandei vai trair a Daenerys por causa disso. Vai ser tudo uma visão do Bran enquanto ele está em coma. Depois da queda que o Jaime faz. Aí fodeu, aí nego vai botar fogo no Edmil. Vocês acham que... Ah, alguém a Lô voltou pro Game of Thrones. Porra, fodeu. Minha cabeça. Obrigado. Vocês acham que o Caveira Vermelha pode voltar nesse filme? Acho que não. Porque é muito personagem pro... Porque ele tecnicamente é o primeiro vilão que teve contato com duas joias do infinito. Mas por que será que ele foi escolhido pra ser o guardião dessa relíquia? Porque é mais vampiro, cara. Botaram o cara lá e foda-se. É, é isso aí. É... Eu tô aprendendo que foi. Toma, toma, toma, toma. Você não escreveu o que eu falei. É porque tá gravando.